Sintetiza a potência, descarga inteligência. Passado foi a causa, o presente, a consequência, imprudência. Sim, assim então reclamei e prossigo. O meu caminho, raciocínio é o determínio da lei que eu sei como é que é. Te oprime quando quer, confie se puder, pois quer. Esmaga todo sem a menor dó. Violência ao meu povo, eu sei bem como é, qual que é o meu estado, injustiçado. Herança total de um povo escravizado. Eu não sei se vou parar por aí. O meu destino tracei, encontrei o itinerário certo a prosseguir. Eu tô legal do banal, mal, vida de malandro, de paranoia, de cadeia, tiro, pedra e cano. Eu não preciso disso, ninguém precisa disso. De porcaria eu já tô cheio, não consumo lixo. Perto no passo, conquisto o espaço no esquema que eu faço. Só regaço, eu também sou H.A. Sua real não disfarça. Na rima eu mando raça, revolução, a expressão da massa. Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! Ha! Produto vem da quebrada, a rima se propaga, vem que vem na levada. Vou na marca do compasso, mando grave do meu som. Forte, fulminante como a bomba de nêutron. Sinto PPM, ATA, terra mexe com a rima cabulosa de DJ Zing. Meu nome é Davi, tô aqui com ele. Eu vou destruir, não deixo cair. Sou assim, vou assim, tenho minha autoestima. Não desperdiço o verso, meu rap é informação, não desconverso. Ensino aquilo que não ensinam na escola. Agora eu sei quem sou, eu sei quem sou. Meu sangue é sobreviventes vendo o povo consumindo o resto. Só as migalhas que sobraram do maior sequestro. E sem resgate, sem dó, só a miséria é o prêmio. Quase 500 anos depois, segundo milênio, tiro de louco outro irmão. Da lei terror na Bix. O holocausto urbano como em Auschwitz. Acorrentado, quebrando pedra na colônia. Versão 2000 do Brasil, Babilônia. Aquilo que a mídia não vê, a TV não quer. Hip-hop garantido é novela e mulher, não é? Eu não preciso disso, ninguém precisa disso. De porcaria eu já tô cheio, não consumo lixo. Perto no passo, conquisto o espaço no esquema que eu faço. Só regaço, eu também sou H.A. Sua real não disfarça, na rima eu mando raça. Revolução, a expressão da massa. Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. Ai. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! Não revide seu fato, quem agride é o 4-4. Não duvide articulado na humilde com os aliados. Se ligue no que eu falo, acredite no meu recado. Eu sou terror no lado leste, uma peste contra o estado. Ah, maluco, eu tô revoltado. Ai, playboy, tome cuidado. Encontrado, foi jogado, pipocado. Ô, coitado! Então você vai saber entender o porquê e qual o motivo da minha revolta. 500 anos só na bosta que se importa. Quero a verdadeira história ensinada nas escolas. Nunca me falha a memória da trajetória, meu sangue agora. Nas saberas não vejo glória, vejo sequelas, pegos e elas. Miséria, ruas de... Que se foda aquele merda que diz estupra, mas não mata. Puta trouxa, esse cara sério, os mano come nem passa graxa. Quero ver se acha graça, quero ver se dá risada. Não é brincadeira, abra cadáver, estamos à beira, prova escassa. Desejo uma manhã de nós. A que se faz, a que se paga. Não é mágico de nós, e muito menos conto de fadas. Então enche a cara de cachaça, volta pra casa. Cai na folia, que ironia, na geladeira não tem nada. Gasta dinheiro em fantasia, deixo isso para os panacas. Carnaval foi do povo da Globo, conseguiram o tiro de novo. Ao menos esse mundo tá louco, vejo irmão matando o outro por pouco. Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! Sobreviventes da febre periférica, 500 anos algemados na América. O que passei o sistema não admitiu, 500 anos de sequestro. Brasil! É isso aí, da quebrada, Magnus 44, Itaquera lá do leste, salve, da Bandite. Salve.